até buraquinhos, depois toma prova direta. Aguarde coordenação com a torre antes da serra. Positivo, tá na guarda. Azul 4082, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08. E antes de Serra Serra, chame agora a torre Salvador 186. 186, boa! Então, 3895, contado o radar na decolagem, vou para o nível 340, autorizada por Odileda. Contato radar por Odileda para o 340. Cinco, chame centro Recife, 125-10, alterna no 3325. Cinco na escuta. Afirmativo, chamará o centro. Força aérea, correção, pastor 01, no desça para 4 mil pés, PNH no 0 no meio. Paulo Salvador, bom dia, gol 1790, paciente da... Novembro, autorização para Recife. Lono 790, bom dia. Informação Novembro, confere. Recife, autorizado nível 370. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5143 no transponto. Sente autorizar 370, Recife, conforme rota do plano de voo, pelo ISC 58, decola da 10, curva direita, confirmando curva esquerda, perdão, Pucca, Caju, o controle é 120, 8, 4, 5, 1, 4, 3, ou 1, 7, 9, 0. mandar. Plano 790, correto, portão 9, chama pra onde pushback, se não me engano. Sente, vou mandar pra mandar. Pushback, acionamento, a posição número 2. Zona 556, portão 2 autorizado, reporta táxi. Ele chama o táxi, bom tempo. Espera 23 no VAR, desse mantendo o último autorizado final, ele é. Controle Salvador, bom dia, 3209, anda passando 1710 em subida. Autorizado para João Pessoa, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. E após, conforme a rota do plano de voo, controle em 120.8, aciona 5157 no transponder. Controle é o 28 e pode ser responsável. 5157. Correto, parte 3, chama pronto, pushback, acionamento, trip 5367. Gol 1790, normal, puxa o acionamento. Gol 1790, em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Coordenação, chama táxi, 1790. Caju 4463, boa tarde, informação November, Parilhéus, nível 140, confirmando. Só um instantinho para a cópia. Positivo, teria sua subida prevista, por favor? São 3895, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 33, decimal 25. 251-3325, 395. Vou confirmar, no plano repetitivo tem para aprovado 180. É positivo, pode ser 180 que a gente tem aqui também, pode ser. Então saída da Eoleda e Elos. Da Eoleda e Elos, ok, obrigado. São Salvador, Assuné 623, 7910, solicito 360, Goiânia. Assuné 6213, número 2 para a cópia, prepara a saída da Eoleda Bridge, aguardando. Da Eoleda Bridge. Táxi Gol 155, 120 a bordo, 350, alterna Campinas. 556, táxi via Índia, ponte para a torre, 118, decimal 612, o ajuste no 06, um bom voo. 586, obrigado, bom dia, parabéns aí para o seu dia. Escuta do Sané 6254. Confirma chamando só. O Oceanair 6254, tem a saída prevista para o RJ? Saída da Elle e da Bridge. Só, ainda não possui plano no sistema, poderia confirmar a ABT? Não, não, só queria saber a saída prevista. A ABT está 37, obrigado. Senta. Dando agora a torre 118, decimal meio, completando o final do procedimento, pastor 01. 116, mais. É. Autonomia de 2014, alternando natal. Bruno 790, só confirmando o POB 85? 87. 87, copiado, táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre 118, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no meio, agora um bom voo. Ok, 1016 agora, é, pátio Índia no ponto espera 18118, decimal meia, ou no 790, obrigado. Azul 4463, copia. Viu, 4463, na escuta. Autorizado para Ilhéus, nível 180, decola da 10 com curva direita, antecido a saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Controle 120, decimal 8, e aciona 5156 no transponto. Gente, autorizado 180 para Ilhéus, sai na saída da El, Leda, após direto Ilhéus, 1208 controle, e aciona 5156, azul 4463. Azul 4463, correto, portão 8, chama pronto, espere com a Chamará, puxa daqui pra mim, 4463. 6213, copia? Passou para o autorizado para Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, antecido a saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5151 no transponder. Seja autorizado 360, decolando da 10, direita da El, Leda, Bridge, 202, 5151. E a rota, eu fiz pelo 10 até Smart. A patroa de luz, fui proa de trago, bravo de cá. Correto, portão 4 chama pronto, pushback, acionamento, chanel 6213. Chora pronto, 6213. Ó zero. Então 3191, chama Recife, 1251, alterno 33, decimal 25. 251-3325-3190. tarde, Golfo 790, decola. Bono 790, contato, turma até 370 na Pucajá, Maracaju. Ok, podemos manter a linha do litoral aqui, para aproveitar esse visual? Solicita prosseguir inicialmente pelo litoral para voz... Seria um... 370, confio. Ok, seria um offset aqui de 5 milhas à direita. Direita, confirmou a esquerda. À direita da rota. Gente, qual a radial que irá prosseguir a proa? Então, pela navegação, 5 milhas à direita, um offset. Gente, reporte quando tiver condição de voar direto no rumo de Jamon. Ok, já tem condição de voar, Jamon. Gente, autorizando. Ok, obrigado. Entendido, azul 4076, confirma. Telecomunicação desse mantém a minha 12 de mil, ajuste no zero, onomei, aguarde LS X-Ray. Bichando no zero, azul 4076. Voo no 556, voe direto bridge e chame Recife agora na frequência 125.1. Vamos direto bridge, voo no 556 da presente. Direita, direto bridge e Recife 251, voo 556, boa tarde. Boa tarde. Desse mantém 2000, autorizado final S. 2000, autorizado LS na 3804. Bono 790, já na proa de Jamon. Sente. Azul 4207, desse mantém 3000. 3016, azul 4207. Para cópia master, ó. 1864, informação agora em curso Oscar, pronto para cópia? Irmão. 1864 para Maceió, nível 370 autorizado, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Pucajamo Caju, autorístico 58, controle Salvador 120.8, torre 118.6, aciona 5167, 1864. Autorizado 370 para Rafael, com força, decola da 10, protegida, pista transportada. Aciona 5167, chama 1209, 1208, ou 64. Voo 864, chame pronto para o tiver acionamento. Para o Puxa de Paraná, esse 5362. Firme para o sol. 5362, está pronto para o Puxa de Paraná. O 5367, autorizado de unidade. 5367, autorizado. Voos visuais pela linha do litoral, de Ilhéus para Salvador, reporte, passo na linha lateral aí de Vera Cruz. Estimativo, mantenha acionado 0242. Voo no 790, chame Recife, 12545, alterno 134, decimal 5. 2545, 345, grato, boa tarde. Boa. Controle de Salvador, Papa Romeu, Zulu, Foxtrot Romeu. Papa Romeu, Zulu, Foxtrot Romeu, mantenha regras de voo visuais, reporte para descida, ajuste no 096. Ajuste no 096, na escuta, quando para descida. Controle, Zulu, Foxtrot Romeu, para mudar descida, para ingresso dos corredores. Desça para o trato via corredores, reporte passando aí ao norte da Itaparica, próxima é a praia de Bom Despacho. Tomara ao norte da Itaparica, o Zulu Fox Romeu. Canal 6213. 170-4307. Papão Uniforme, novembro, acho que Romeu confirma. Zero um, nono, dois, piso, três, cinco, mantendo regras de voo visuais, reporte... Como é essa altitude? Pro bom dia, informação novembro, 360, Rio de Janeiro. O Janeiro é 254, informação agora em curso Oscar, pronto, cópia. Ok, pronto. O Janeiro é 254 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 360, via peso 10, ex-MAP, direto Lufto, direto Barbacena. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, faz Leda Bridge. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 198, decimal 6, aciona 5177, o Janeiro 6254. Papá, Max Vilete Romeu, prossiga. Romeu 44, 12 Alpino, locado 0115 no transponder, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, externa, 3804, estabilizado no localizador. Complexo final IS, torre 1186. 186, 3804. Para o táxi, com 3 horas e 40 de autonomia, 39 a bordo, alterna Mateus. Final do procedimento ILS, X-Ray, bicho 90. Via 4000, X-Ray da 10, 9. 8 decimal 6, ajuste 10 no meio, uma boa tarde. Ok, esquece, mas guarda na posição, pode começar devagarinho? Pode iniciar. Então, iniciando, vai ser como número 2, o ponto de espera chamatório, 35, 3 metros. 1167. Rumo 167, informação em curso lógica, ajuste no 0 no meio, pronto, cópia? Pronto, cópia, Rumo 167 para Guarulhos, nível 360 autorizado, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto 13, direto Poços, na cola da pistão no 0, com primeira curva à direita, uma saída da EL, Leda, após Leda, Bridge, controle Salvador 120 decimal 8, torre 98 decimal 6, aciona 5171, gol no 167. 167, para gol localizado no 360, via André Zulu 16, para você o Zulu, direto 37, posse, decimal 10, curva de direita, da EL, Leda, Leda, Bridge, 1208, controle, 175, aciona o gol, 167. Sou no 167, chame pronto para o pushback de saneamento. Romba 05. Azul 4207, chame torre 1186. 186, boa tarde, até daqui a pouco. 3 horas e 46, alterna Guarulhos. Confirmo somente o seu B? 133. Oceaner 6213, táxi Índia Alfa, ponto de espera no 0, torre 18, decimal 6, ajuste no 0, no 6, uma boa tarde. Índia Alfa, ponto de espera 18, 6, obrigado, uma boa. Para táxi, torno 864, 97, a bordo, 2 horas, alterna Salvador. Neto? É ele? Um beijo, amor. Beijo, minha amiga. Um outro beijo. Boa tarde. Taxi Índia e Alfa, ponto de espera 18,6, obrigado, contrabando. Salvador, Dan 3804, livrou a 10. Dan 3804, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Dan 3804. 2216, desse mantém a 4000. 4000, Dan. Quebec Sierra. Pronto, cópia. Kilo Quebec Sierra para Barra Grande, Siri, um no meu pés, decola da pista 17, curva direita, corredor axé, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, aciona 0123, Kilo Quebec Sierra. Meio completo final S, chame torre 118, decimal 6. Completando a final S, torre 186, azul 4076. Gol no 962, desse mantém 2000 autorizado final LS. 2000 final LS autorizado, gol 962. Você pode uma Duna? Está autorizado Duna, em Duna completo final do procedimento, gol no 962. Muito obrigado, bom direto Duna então, gol 962 em Duna completo. 3804 visual com Boeing da Gol no táxi. Afirmo, 3804. Dando passagem ao traça, meu ingresso via Juliette, gate 05. Juliette 05, Tom 3. Gate 05, Tom 3804. Salvador, boa tarde, Azul 4207, livrou. Azul 4207, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa e mantenha-se da Juliette, 4207. Salvador, é um Azul 44. Autorizado, seu táxi, Azul 4463. 4463, autorizado, posição 8, amém. Aproximando da Juliette, o 4207. Azul 4207, ingresso via Juliette, gate 02. Ingresso a Juliette, gate 02, 4207. Solo Azul 4076, livrou. Azul 4076, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette, gate 08, está sendo desocupado por tráfego da companhia. Sim, Alfa, antes da Juliette, mandando 8, 4076. Salvador 4463, táxi via Pátio 1, no Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no meio, uma boa tarde. Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118, ajuste agora 10, terminado azul, boa, ou o cenário 62, 13. O Chanel 6213, contato, submantenha 360 na saída da Euleda após direto bridge. Da Euleda após direto bridge, o Chanel 6213, alguma chance de chegar direto da Elf, senhor? Autorizado direto da Elf. Da Elf 6213. Firme? Ah, seria posição gate 2 pro 4207 da Azul, né? É a 02. Tá sem sinalizador? É, não tem ninguém aqui. Sim, se a gente vai formar pra aero, obrigado. Ok, obrigado. Azul 4076. Vai dar passagem a tráfego da companhia no táxi após ingresso via Juliette para o gate 08. Positivo, guardando o Blair Renato e após gate 08, Azul 4076. Ocean Armeia 254, por gente, estacionamento 019. Ocean Armeia 254, por meu solo para guardar táxi do, da Azul, que vai passar pelo setor, e o total parqueamento também de um segundo tráfego da Azul no portão 2. Após esses dois tráfegos, tem livre pushback, sem quero táxi. Positivo, vai entrar um então na JBS, vai entrar um no 012, pode coordenar com a gente, 2, 5, 4. Deixa, Fabiano. Obrigado. Trip 5367, na escuta. Gente. Acione o código 5157. 5157. Controle Salvador, o Lula está só com essa vontade da Isa Careca. Controle, prossiga. Teste, prossiga direto para Ari, porém mantendo 1500 pés, Zulu, Foxtrot e Romeu. Direto para Ari, pimentando 1500 pés, Zulu, Foxtrot. Trip 5367, contato, sub mantém nível 90, Maceta Puca, Jamaracaju. 190. Romba 05, desse mantém a 4000. Descendo para 4000 no rumo de Bonfim. Bonfim, está autorizada a chegada a Bonfim. Ajuste no 016. Zulu Fox Romeu, prossiga direto para a rotatória. Direto à rotatória, Zulu Fox Romeu. Mobilizado, 732, Romeu. Torre 1186, bom pouso. 186, obrigado. Sono Salvador, bom dia, com 962. Sono 962, táxi Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette 09, 962. Ajuda. Chamo, muito obrigado. Prosseguindo Paripe, mantendo 1 no meu pés. Temos tráfego aí que está prosseguindo direto à rotatória, mantendo 1500 pés. Está, já passou o setor da praia de bom despacho. O uniforme Fox Fox será o número 2 para pouso pista 97. Saída do gate 9. Vamos coordenar, posição 9 de pegou o 967. Gente, tráfego da companhia já se dirigindo para 09. Na 6254 com 115, temos autonomia de 4 horas alternando barulho. Oceanair 6254, táxi de Alfa, ponto de espera 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10, 15. Uma boa tarde. De Alfa 262-1015-2154, caso não faça nada. 144, identificação, desça e mantenha 5000 na chegada à área, guarde o procedimento ILS X-Ray, então 3144. Autorizado direto de TAP, TAM 3144. Oceanair 6213, chame Recife 1251. 251, 6213, obrigado, uma boa. Boa. O pastor 11 para Maceió, autorizado nível 090, via Golf 677, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Conde. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, aciona o 0276, pastor 11. Confirmando o transponder 0271. Confirme somente KB. Ciente, pastor 01, livre táxi, chame na hotel para cruzamento. Paulo Salvador, tá? 3216, ligou na Alfa na sua escuta. São 3216, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, antes da Juliette. Desce de chão? Procedência. CSA Bravo Papa Serra. Destino Serra Bravo Papa Serra. Decolado no momento de Serra Índia, Eco Índia, de Golfe. Mantém a regra de voo visual, essa altitude está mantendo 500 pés. 700 no momento. Vamos para o setor a 1500 pés. Prossiga aí para o setor sul, para o setor de Pau da Lima, após litoral no corredor Axé, aguardando autorizações. Informe o nível que pretende ir para Porto Seguro. É, controle. Prossiga para o setor sul, prossiga para o setor de São de Pernambués, conhece o setor de Pernambués? Prossegue para o setor sul, Kilo Golfer. Estimativo, setor de Pernambués. Informe o tipo da aeronave e o nível que pretende. Aqui, 10 é o Romeu 44. Gente, 500 pés, código 0134. Prossiga a regra de voo visual, após passando aí o setor do farol da barra, Pernambués após o setor do farol da barra, após farol da barra, o Golfe Kilo Golfe, é o Papatango ou Papá Romeu? Papá Romeu, Golfe Kilo Golfe, reportará passando o farol da barra, Golfe. Controle, boa tarde, aqui no Calexia. Mantém escuta, Papá Romeu, Zulu, Fox Romeu, Torre, 118, decimal 6. Torre, 118, decimal 6, está autorizado o povo? Controle, aquilo que é batalha. Salvador, 4463, cruza 3.000, Adael. Solicitamos da presença pro Arleda. Golfe Kilo Serra, mantém regras de voo visuais, 1.000 pés após farol da barra. Salvador, passaria do 2230, livrando o 190 por 710, transfere, boa. Azul 4463, contato, submantém nível 180 na saída da Euleda após Ilhéus. Ok, então mantém o perfil da Euleda após Ilhéus. Afirmo, voe direto, Leda. Obrigado, presente, Leda. Azul 4463. Golfe Kilo Golfe 0134. Tem escuta, Fox Fox Serra, Torre 1186. 1186, muito grave. Mike Juliette Romeu, prossiga. seguir agora para o heliponto? Gente, passaria 2230 sem identificação, desse mantenha 5000 na chegada a MAN, guarde LS X-Ray, ajuste no 015. Prosseguindo a descida 5000 na MAN, 10-15 na ajuste, passaria 2230. 1-8-64 no Recife agora, frequência 2545. 2585, boa. Vai ser. Controle Salvador Azul 4463, solicita a liberação da restrição na 20ª milha, radial 198. Azul 4463 está livre da restrição. Obrigado, Azul 4463. 4463, Quebec Serra. Quebec Serra, meu pés pela linha do litoral, reporte passando o farol da barra, temos helicóptero que está passando aí próximo ao Largo do Tanque, irá passar o farol da barra a 500 pés. Nada aí, 2500, direto morro e após tirar? Inicialmente era 1000 pés devido a tráfego, eu estou sudoeste. Toma 10.000 pés, Quebec. Controle de Salvador, é o 1864, volto. 1864, Recife, 12545. 2545, obrigado. 105, passou bom. Golf Kilo Golf, acione o código 0134, voltou normal. 0134, acionado no Kilo Golf. LC Eco, boa tarde. Contato, acione a identificação, desse mantém altitude 6000. Saiu 2230, controle. Tá, se escuta, prossiga. Voe direto Duna. Muito obrigado, direto Duna, 2230. Matisse, se possível, mantenha a velocidade até mais próximo. Tá ótimo, mantenha a high speed, até Duna. Pense, então desse mantenha a altitude de 2000 pés. 2000 pés, correto, prosseguindo, passaria do 2230. Comba 05, controle. Comba 05 na escuta. Vetor, curva à direita na proa 250, você vai para as comunicações, vai para Simbra, na marcação 120. Comba 05, direita 250, para as comunicações, marcação 120, vou em contato com você. Pode ir. Motor de Salvador, o cenário 6254. 654, submantenha 360 na saída da Euleda após bridge. Da Euleda bridge para o... Confirma nível 360? 360, nível 360. 360. Opa, eu vou da El. Obrigado, direto da El. Obrigado. Frequência 251. Pronto, Recife 251. Bom trabalho, obrigado, Azul 447. Gente, como você é chamado para pouso em Porto Seguro e terminal Ilhéus? Agora sim. Então, 3144, vetor para sequenciamento, esquerda proa 05. Esquerda até a proa 040. Proa 040, o limite é o localizador. Proa 040, o limite é o localizador, está cruzando 060. Curva na esquerda até a proa 035 agora, 030, proa 030, descendo até a altitude de 4000. Descendo para 4000. Proa de último golpe em cima ao pouso, às 17h44. Sente. Aquilo que é que serve, sequência ali para a coordenação em pouso. 05 desse mantém a altitude de 3000. Boa, gol 1167. Gol 1167, contato mantendo nível 360, na saída da Euleda após o bridge. 360, gol 1167 da Euleda bridge. 4144, velocidade 170 nós. Tendo redução, 1445. Felipe 5567, Recife 12545. 2545. Levou o 1167. Prossiga. Beleza, senhor, a possibilidade de coordenar com o centro e voar direto para o inicialmente direto da El. Ah, El. Obrigado. 1445. Tente atingir, mantenha, temos tráfego ao setor a 3000. Charlie Serra Eco, seu vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 350. Seu reparo de comunicações, vou ir para cima na marcação 080. 3290, sem identificação, desse mantenha 7000, chegada Mari. 7000, chegada Mari, 3290. 3144, essa é uma navegação, vou ir agora direto Duna. Proa de Duna, 3144, pode descer? Quando na proa de Duna, já voando na proa, está livre descer até 2000. Na proa de Duna, cruzado 2344. 105, não mantém a presente proa, um limite, a marcação 190 de fundo. 105, mantém a presente proa, até 190 de fundo. Controle de Salvador, é o Pastor 01 decolado nessa escuta. Pastor 01 no contato, suba para o nível 090. Entendo. Charlie Serra Eco, curva direita agora, na proa 050. Direita 050, Charlie Serra Eco. 044, autorizado de central INS, senhor. Afirmo, 2000 ILS autorizado. Charlie Serra Eco, desce até a altitude de 4000, porém a velocidade agora tem que ser 190, 190 para sequenciar. 4090, Charlie. E mas eu atingi, mantenha 4000. Sim. 105, curva agora à direita, questão à esquerda até a proa 210, limite ao localizador. Esquerda 210, fazer limite ao localizador. Complete na LF Torre 118 decimal meia, bom pouso. Muito obrigado, fui o LF 786, até daqui a pouco. Até, o Xané 6254, Recife 1251, no câmbio. 251, na boa, até fácil. Boa. Aquilo Golf, no Través de Valença, mantendo regras visuais. O senhor não está no través aí de caixa prego, não? Esse é confirma estimado novamente para Porto Seguro e entrada de Ilhéus, que o computador aqui nos deu uma informação errônea. Isso é pouso? 105, intencionalmente será ultrapassar o curso do localizador, limite agora será... QD Mike 080 de 5. E se estimado aí o Golf Kilo Golf é pouso em Porto Seguro ou na terminal de Ilhéus? Nós poderíamos dar um estimado? Charlie Terra é, começa por um intercepto localizador, desce mantendo 2000, autorizado final. Poderia confirmar, por gentileza, Charlie Terra? Começa por um intercepto localizador e complete final, LS. Gente, nessa por um intercepto, o Charlie Terra. 105, curve agora à esquerda, proa 070, reposta localizador estabilizado. 105, esquerda 070, vai reportar no localizador.